Gol no 714, estabilizado. Marcheiro, estabilizado, estabilizado. Gol no 714, complete final do procedimento TRS, retorne na frequência 118, décima 95. 295, 714. Afirmativo. Tá. Mesa 06, solo 46, direito, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, ficou no 606. Torre, gol 704, visual, baixei, travou. No 704, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda. No 4, livre pouso no 0, no 5, 0 graus, 5 nós. Dando pouso não, no 0, no 7, no 4. Só é o gol no 0, 5, 4. São 3152, chegada a Mari, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-4, autorizado final do procedimento TRS, reposta brisa. 2 mil pés, ajuste no 0-4, autorizado do procedimento, poderia voar na frente, tá? Sonar 6258, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-4, chegada a Mari. Autorizado 3.014, chegada a Mari, Sonar 6258. Sonar 3152, autorizado, etapa da frente. Restrição de velocidade, nível. Restrição de velocidade, nível. Então, 3152. Salvador, Web 5899. Web 5899, chegada Mari. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. No 4, solo 50, direito, táxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, portão 2. 5899, reduza para 2509. Sim. Portão 10. Ok, portão 10. Web 5899, reduza para a mínima limpa. Segue um Airbus 319, mantendo 250 de ground speed. Reduzindo para 2109, Web 5899. Chegada Ponce, desça para nível de voo 050. Localizador 3152. TAM 3152, completo final do procedimento RS, emitor na frequência 118, décima 95. 1895, 3152. TAM 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado final do procedimento RS. Reporte estabilizado. Autorizado 2014, vai reportar estabilizado, ajuste no 6258. Web 5899, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 pés, 0014, 5899. Baixou e travou, 3152. Ainda negativo. Salvador, 3152, passando em Dia Serra, agora se embaixado, travado. 3152, livre pouso no 0, 950 graus, 59, 1014. Poderia confirmar o vento? 150 graus, 59. Ok, gente, livre pouso, 1014, 3152. Estabilizado no localizador, Xanaia 6258. Xanaia 6258, complete final do procedimento TRS. Xanaia 6258, complete final do procedimento TRS, chame torre na frequência 1895. 1845, a torre Xanaia 6258, boa noite. Boa noite. Web 5899, desça para 2000 pés, ajuste 9094, reposta estabilizada. 2000 pés, vamos informar estabilizado, 5899. Boa noite, o Xanaia 6258 está estabilizado no ILS Cristão no zero. Xanaia 6258, boa noite. Livre pouso, pistão no zero, no 50 graus, 5 nós, já cheque 3. O Xanaia 6258 está completando a aproximação. Trem está embaixo travado. Xanaia 6258, 1014. Autorizado Natal 390, via Operador 10, pistão 10, curva à esquerda, saída Pucas e Pá, controle 120-8, transponder 5047. 390, Operador 10, Pucas e Pá, 208-047. Esquerda pós, portão 1, champrão. Camarada. 1960, informação de caixa. Gol no 643, chegada Ponce, desça para nível de voo 060. Ponce para o 060, gol no 643. Usador web 5899. Leve 5899, complete final do procedimento TDS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, obrigado. Boa noite. boa noite, objeto 5899. Sinal, baixar de checada. 5899, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda. TAM 3600, chegada Mari, desce para nível de voo 070. Desce para 070, 1,4 reduza para 2509, TAM 3600. TAM 3891, desça para 2000 pés, ajuste no 094. 2000, 1,0, Trip 5344, desça para 3000 pés, ajuste no 094. Uno 643, desça para 4000 pés, ajuste no 094. Para 4000, confirme 14, Uno 643. TAM 3600, desça para nível de voo 050. 050, 3600. Jet 5899, livre pouso 90, 950 graus, 5 nós. Livre pouso 90, objeto 5899. Como é que é o acionamento voo 805, portão 1? Portão 1 autorizado, chame táxi. Autorizado, chama não, chame. Autorizado final do procedimento ELS, reporte estabilizado. Autorizado ELS, reporte estabilizado, tá? 3291. Trip 5344, confirme velocidade indicada. 2709. Gol no 643, reduza para 2509. 2509, gol no 643. 899, solo 09, direita, Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 899. Felipe 5344, reduza para 2109. Reduzindo para 2109, 3345. Autorizado, direito até o ponto de espera, reposta. Autorizado, reportará com nós, boa noite. São 3600, reduza para 2109. Reduz 2109, até 3600. Gol no 643, reduza para 2109. Reduz 2109, gol no 643. Trip 5344, segue tráfego 12 horas, 8 milhas, Airbus 320, mantendo 17 de ground speed. Aproximação, Trip 5344. Boa noite, 05, ponte espera pronto, decola sem parada. A linha decola, 150 graus, 5 nós, 1805 da Gol. A linha decola, 1805. No 7, no 4, Aracaju, guarda a Copa, 1014. São 3891, complete final do procedimento LS, aumentou na frequência 118, decimal 95. 3895, 3891, boa noite. Boa noite. São 3600, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 020, limitado pelo localizador. Setor proa 020, limite ao loco 3600. São 3600, em caso de falha de comunicação, a interceptar o curso do localizador, complete final do procedimento LS, aumentou na frequência 118, decimal 95. Caso de falha, intercepta a chamatória 3600. Torre Salvador, boa noite, 3891, passa em Índia Serra, baixar travado, na vista, na pista. 3891, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre. Gol no 643, desça para 2000 pés, ajuste no 094. Para 2000 com 614, gol no 643. São 3600, desça para 3000 pés, ajuste no 094. 3000, mudar 3600. 91, livre pouso no 0, no 50 graus, 5 mais.